tsunami na rima. Periferia segue em frente, é pesadão, infelizmente. Violência cresce, fogo na bomba, mas aí tá molhada a lojinha. Toma cuidado, civil desfila de dia. Maldito cagueta abriu a boca, deixou sequela. Infelizmente, outro parceiro na jega. Que Deus o tenha, jaz aqueles que perdeu a vida. Trocando carrota, mas mesmo assim com fé seguia. E não dá nada de tita, sem pra cá vai pra fida. 5-7, 5-5, formação de quadrilha. Toca ninja, farinha pra mais adrenalina. Posto de gasolina, não tem boi para o frentista. Que se apavora quando vê os cromados na cinta. É só projétil de bala destruindo família. Assistência vem do cano do revólver lamentável. Cemitério lotado, parceiro meu, parceiro seu finado. Esquece que já conheceu a Bíblia. Seu sonho é ter uma granada e uma .30. Vi vários menor metendo B.O. sem massagem. Ortão na cinta, toca preta, esconde a face. Esquece que já conheceu a Bíblia. Seu sonho é ter uma granada e uma .30. Vi vários menor metendo B.O. sem massagem. Ortão na cinta, toca preta, esconde a face. Cemitério lotado, nas cadeias só monstro. O mundo passa, violento versus sangrento. E não dá nada, assim os polícia fala. Que quando morre um pobre é alívio pra playboyzada. Eu sei o crime não compensa, a molecada também sabe. Mas olha ao seu redor, o que nos cerca é arma e crack. Joe, eu sei não é viagem. O céu escureceu no coração, é só maldade. Preto e branco, cinzento, o mundo tá violento. Parece um inferno, constantemente só moleque morrendo. Desafeto, perdeu o pai, é pau no gato. Desbaratinado, já tava fumando um baseado. Atrás da escola, vendendo droga na lojinha. Cresce com os monstros, vira monstro, periferia. Vivi dizendo que ainda quer matar a polícia. Deixa o sangue desses covardes jorrar na pista. Esquece que já conheceu a Bíblia. Seu sonho é ter uma granada e uma .30. Vi vários menor metendo B.O. sem massagem. Ortão na cinta, toca preta, esconde a face. Esquece que já conheceu a Bíblia. Seu sonho é ter uma granada e uma .30. Vi vários menor metendo B.O. sem massagem. Ortão na cinta, toca preta, esconde a face. Moleque não quer mais perder. Na malandragem, conhece do A até Z. Só de ver o pai forjado e indo preso. Um inocente carqueirado, paz não tô vendo. Destruição é matar, carbonizamento. Chacina na sala de aula, só sofrimento. Abraçar o cão é mais fácil, sentar o dedo. Pra ver grande explodir, é seu pesadelo. Por um minuto, povo brasileiro, para e penso. Mas com isso eu vejo a paz se desfazendo. Relatando infelizmente as treta que acontece. Jesus morreu na cruz, faço uma prece. Se desviando dos escombros, QOS. O rap é linha de frente, só prevalece. Se seu sonho é ter uma granada, o meu é uma bíblia que salva e resgata. Oh, esquece que já conheceu a Bíblia. Seu sonho é ter uma granada e uma .30. Vi vários menor metendo B.O. sem massagem. Ortão na cinta, toca preta, esconde a face. Esquece que já conheceu a Bíblia. Seu sonho é ter uma granada e uma .30. Vi vários menor metendo B.O. sem massagem. Ortão na cinta, toca preta, esconde a face.